quero dizer já previamente ao Sr. Presidente da Mesa que se mais alguma vez me cortar a palavra e a seguir o Sr. Presidente da Câmara falar 5 minutos, na primeira vez canto ópera, na segunda canto fado e à terceira canto ópera de camarada. Portanto, para ver se a gente se entende, porque cumprir a lei não é uma prerrogativa de qualquer um de nós, é uma obrigação. E esta Assembleia e este regimento, apesar de terem cortado 24 cláusulas e ser o regulamento mais fascizante deste país, ainda assim, ainda lá ficaram as regras, e uma delas eu até quis mudar, ainda lá ficaram as regras do uso da palavra. E portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem 5 minutos em cada ponto, como de qualquer um de nós. O senhor sabe que eu era defensor, já disse aqui quando recebi a senha que saiu embora. Eu sou defensor, mas estamos aqui, temos 3 dias. Eu fico aos 3 dias, mas falamos todos. O senhor não corta a palavra ao Sr. António Lopes, que é uma pessoa que está aqui dentro com mais direito de eu usar, por mandato do povo, sabe? Sabe, Sr. Doutor, já chegou a querer ir para o lado da moral. Eu era incapaz de me sentar aí, sem o voto do povo. E o senhor já tentou uma vez e me modera. E fala assim, para quem aqui está a falar, que se candidatou ao lugar, o voto do povo. Eu sou defensor, o senhor problema presidente da Câmara de Fé, responde e responda bem a noite inteira. Agora o senhor não corta a palavra a mim aos 5 minutos e não deixa falar os outros. E o senhor, ultimamente, não tem dado aqui o mesmo tratamento a toda a gente que eu dava. O Roldini uma vez falou 13 minutos, o Julinho falou 17 minutos e o PSD também falou o que queria.